tradicional transformada em uma Smart TV e telefonia com portabilidade. Tudo isso vai ganhar seu coração. Mude para Tubarão. Você vai se apaixonar. Conheça nossos serviços em uma de nossas lojas ou acesse www.tubarão.com.br ou ligue grátis 10632. Tubarão, escolha inteligente. Quer ver de perto e de longe com alta definição? Bom, mais um motivo para você passar nas Óticas Carol, então. Lente multifocal Global Lux com antireflexo por 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Isso mesmo, 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Para você não perder nenhum momento importante. Aproveite, passe nas Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Rádio Sobral. Mais qualidade na programação. No Show da Tarde, Aldo Souza. A companhia certa na sua tarde. Papo Sério é um oferecimento Planeta Real, Avenida Piratini, 149, Centro de Butiá. Saúde é Papo Sério. Fique ligado nas dicas sobre saúde e bem-estar. Agora, no Papo Sério. Oi, gente. Tô chegando com o nosso Papo Sério, trazendo informações para você. A dificuldade para engolir alimentos, líquidos e até mesmo saliva durante qualquer etapa entre a boca e o estômago é chamado de disfagia. É caracterizada por sinais e sintomas específicos, podendo ser congênita ou adquirida. Na maioria das vezes, causa prejuízos importantes aos aspectos nutricionais, pulmonares e até mesmo sociais do indivíduo acometido. A disfagia pode se manifestar em qualquer faixa etária, desde recém-nascidos até idosos. Ela também está associada a várias doenças e, em alguns casos, pode ser o primeiro sintoma a surgir. Dentre as causas mais comuns da dificuldade para engolir, deglutir, estão a presença de doenças neurológicas, tais como acidente vascular cerebral, traumatismo crânioencefálico, Parkinson, Alzheimer, paralisia cerebral, oncológicas, como câncer de cabeça e pescoço, pulmonares e tumores do sistema nervoso central, linfomas, pacientes que fizeram uso de ventilação mecânica invasiva, doença pulmonar obstrutiva crônica, a COVID-19, assim como o envelhecimento natural. O diagnóstico e tratamento da disfagia é realizado de forma multiprofissional, estando presente na equipe o fonoaudiólogo, o médico, o nutricionista, entre outros. O fonoaudiólogo é o profissional capacitado para o diagnóstico funcional e reabilitação das disfagias orofaríngeas, sendo imprescindível sua atuação nestes casos, para que seja identificada a causa do problema, considerada a indicação de reabilitação e orientado sobre as modificações necessárias. Consistência dos alimentos mais seguros, manobras para deglutição, organização de ambiente, etc. Dicas importantes para você, para sua saúde, é aqui no Papo Sério. Você ouviu Papo Sério. Viva com mais saúde. Planeta Real, o ponto certo das suas compras. Cama, mesa, banho, alimentação, brinquedos e muito mais. Um espaço amplo para melhor atendê-los. De segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, das 13h30 às 19h. Aos sábados, das 8h30 ao meio-dia, das 13h30 às 18h30. Planeta Real, aceita todos os cartões. Aceita o Caixa Tem. Planeta Real, Avenida Piratini, 149, Centro de Butiá. Maiores informações, 998-71-2813. Planeta Real, o ponto certo das suas compras. Planeta Real, o ponto certo das suas compras. Planeta Real, que já está em clima de Páscoa, sim. O coelhinho já esteve por lá e já deixou a decoração especial para esta Páscoa de 2023, tem cestinhos de Páscoa, coelho de chocolate a partir de R$1,50, canecas com chocolate R$19,90, barras de chocolate a partir de R$13,99, caixas de bombom Amor Carioca R$8,99, Nestlé R$11,99, da Arcor R$8,99, ovos de gramado a partir de R$12,99, coelhos de gramado a partir de R$12,90, Pacote com ovinhos, são 50 ovinhos, R$ 12,90. Caixas de trufas com 5 trufas, R$ 7,99. Ovos com brinquedos para criançada a partir de R$ 37,90. Por falar em brinquedos, tem novidade para criançada na Planeta Real. Avião a pilha com som e luz, só R$ 29,90. Ou o carrinho transparente com engrenagem, luz e som, só R$ 79,90. Você encontra tudo isso e muito mais na Planeta Real. Avenida Piratini, Centro de Butiá. Aceitando todos os cartões, aceitando o Pix. Você curte a página do Facebook, Instagram e fica por dentro de todas as novidades. Planeta Real. Maiores informações, 99871-2813. 99871-2813. 16 horas, 14 minutos. Vamos com os destaques da dupla. Vamos falar de Grêmio, vamos falar de Internacional. Destaques do Grêmio, destaques do Tricolor, que confirma lesões musculares de Fábio, Pepe e Cristaldo. Os três jogadores estão em tratamento e serão reavaliados diariamente, mas há uma pouca probabilidade que eles estejam em campo contra o Ipiranga. Presidente Guerra exalta acerto do Grêmio em Soares, mas pede cautela sobre briga por títulos neste ano. O presidente defende unificação de clubes na venda dos direitos de transmissão. Renato terá que remontar o meio-campo para a decisão contra o Ipiranga. Já não conta com PP, Cristaldo e ainda tem Vila Sante e Carbarro convocado para suas respectivas seleções. Os feitos da tua história. Grêmio admite sondagens por Tassiano, mas descarta negociar o jogador nesse momento. Esses os destaques do Tricolor. Para o que der e vier. 16 horas, 15 minutos. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Internacional perde René para decisão contra o Caxias no Gauchão. Mano ainda procura a formação ideal. Matheus Dias deverá seguir no time para a partida contra o Caxias. Internacional que abre lote promocional de ingressos para o jogo contra o Caxias no Beira-Rio. Matheus Dias e Maurício treinam normalmente no CT Parque Gigante. Dupla está liberada para enfrentar o Caxias no próximo domingo às 18 horas no Beira-Rio. Destaques da dupla, destaques do Grêmio, também o Internacional na programação. Vamos falar de estaduais, vamos falar de catarinense. Campeonato catarinense e também o paranaense, campeonato paranaense 2023, vamos falar aqui na programação. O catarinense tem jogo hoje às 21 horas, jogo da volta entre Criciúma e Avaí. No primeiro jogo foi 0-0, novo empate, penalidades. Qualquer vencedor está na próxima fase. Amanhã às 20 horas o Ercílio Luz recebe o Figueirense. O Figueirense está numa crise desgraçada, né? Está na Série C, endividado. Contratou Cristóvão Borges para o comando técnico, se classificou no repuxo das almas, perdeu o primeiro jogo em casa para o Ercílio Luz 1-0, caiu o Cristóvão Borges e agora vai ter que reverter fora de casa o Figueira. Outro que está em situação delicada é a Chapecoense, né? A Chapecoense jogou contra o Barra, perdeu 2-0, caiu o treinador. E Argel Fuchs é o novo técnico da Chapecoense, que vai ter que reverter na próxima quinta nos seus domínios a derrota para o Barra para tentar a próxima fase do catarinense. O Brusque recebe o Concórdia. No primeiro jogo foi 0-0. Esses os destaques aí do campeonato de Santa Catarina, o catarinense 2023. Subindo um pouquinho, campeonato paranaense. Lá a situação é a seguinte, no último sábado jogaram Maringá e Atlético do Paraná, Maringá 0, Atlético do Paraná 2, o Cascavel venceu o Operário 2-1, e agora sábado tem o jogo da volta entre Operário e Cascavel, e no domingo Atlético do Paraná e Maringá, veja só, no Paranaense, como o futebol do Sul está tirando o Rio Grande do Sul,

Informação. Informação. Notícia. Música. Alegria. E esporte. Esta é a sua Rádio Sobral. 1140 kHz. 2 mil watts de potência. Dibujá. Para toda a região carbonífera do estado. Rádio Sobral. Essa é boa de ouvir. É hora da informação no ar. Time News. As informações do Brasil e do mundo. Esse é o nosso Time News. Ótima terça-feira para você. Você confere agora nesta edição. Saúde não pode ser refém do teto de gastos, diz Lula em anúncio sobre volta do Mais Médicos. Xi Jinping diz a Putin que a maioria dos países apoia alívio das tensões na Ucrânia. Mercadante nega competição entre BNDES e Fazenda, mas afirma que não deixará de dizer a Haddad o que pensa. Preços dos medicamentos sofrem reajuste de 5,5% a partir de abril. Confira agora essas informações no nosso Time News. Time News. O governo federal anunciou nesta segunda-feira, ontem, dia 20, a retomada do programa Mais Médicos, com abertura de 15 mil vagas para profissionais da saúde até o final do ano, sendo 5 mil ainda no mês de março, por meio do edital. Iniciada durante a gestão de Dilma Rousseff do PT em 2013, a iniciativa visa ampliar o número de profissionais na saúde, além de trabalhar para a melhora do Sistema Único de Saúde, SUS. Para isso, a nova versão do programa também incluirá a oferta de especialização e mestrado aos profissionais e a destinação de incentivos para atuação em periferias e regiões mais remotas, além da bolsa mensal no valor de R$13 mil. O presidente da China, Xi Jinping, disse ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante as suas conversações em Moscou nesta última segunda-feira, que a maioria dos países apoia o alívio nas tensões relacionadas com a guerra na Ucrânia. Putin elogiou a posição equilibrada de seu contraparte chinês sobre a questão e assegurou que examina com respeito o plano de paz de Pequim. O comércio entre as duas nações deve ultrapassar a marca histórica de US$200 bilhões neste ano, em grande parte devido ao aumento do fornecimento de gás à China no contexto do boicote europeu pela invasão à Ucrânia. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aloísio Mercadante, do PT, afirmou que o ministro Fernando Haddad pode esperar total lealdade e parceria nas discussões sobre o novo arcabouço fiscal, mas que o Banco de Fomento Estatal não vai omitir suas opiniões sobre o que considera melhor para o Brasil. A declaração ocorreu na segunda-feira ontem, dia 20, durante seminário na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. A afirmação de Mercadante acontece em meio a discussões promovidas pela equipe econômica do governo Lula a respeito do novo arcabouço fiscal do país, a ser apresentado por Fernando Haddad nos próximos dias. O consumidor brasileiro já deve se preparar para a alta nos preços dos remédios a partir de abril deste ano. O reajuste anual é feito pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão ligado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Para 2023, a expectativa é de um aumento de 5,5%. Time News. Você por dentro de tudo. Redmac Bela Morada, casa e construção, tudo para o seu lar e sua obra. Chuveiros, iluminação, elétrica, forro PVC e madeira, areia, brita, tijolos e cimento, tintas e massa corrida, ferramentas e materiais de construção, porcelanato, pisos, cerâmicos e muito mais. Aqui em Butiá, em dois endereços. Avenida Arthur da Costa e Silva, 186, na entrada da cidade. E no centro de Butiá, na Rua do Comércio. Redmac Bela Morada, casa e construção. Telefone 3652-5089. Chegou o crédito que fala a sua língua. É o Pilacred na Redmac. Parcela em até 12 vezes fixas. Primeiro pagamento em até 45 dias. Parcelas ajustadas ao cliente. Análise rápida, sem taxa de anuidade. Faça aqui o seu crediário Redmac e solicite uma avaliação. É o Pilacred. Chegou o crédito que fala a sua língua. O churrasco já está pronto. Traga a faca e a farinha. Aqui em Butiá você encontra A Boi Nobre Galeteria e Churrascaria. Atendimento de quarta a domingo e também feriados, das 11 às 14 horas e à noite, das 19 às 22 horas. A Boi Nobre Galeteria e Churrascaria fica na Avenida Leandro de Almeida, no centro de Butiá, esquina com a Polícia Civil. E atenção para o novo telefone: 999-80-0769. 999-80-0769. Boi Nobre Galeteria e Churrascaria. Chegue pra cá, rapaziada. Venha saborear uma boa pizza feita em forno a lenha no restaurante Santo Antônio. A Santa Pizza. Pizza com sabores diferenciados em sua cobertura e uma massa crocante. Atendimento especial e um ambiente familiar. Temos hambúrgueres artesanais e um cardápio de à la carte no padrão das melhores cozinhas brasileiras. Ao meio-dia, contamos com buffet livre e espeto corrido. Restaurante Santo Antônio, ao lado da BR-290, quilômetro 175 em Butiá. Faça seu pedido ou reserve seu lugar pelo telefone 3652-1201 ou na página do Facebook. Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva gente, cresce. Feliz 2023! Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Discopédia, a enciclopédia da música dos anos 60, 70, 80 e 90, nas tardes da Sobral. Todos os sábados, às 15 horas, Discopédia. Sintonize esta festa dos anos 60, 70, 80 e 90. Discopédia, no comando, Aldo Souza. Medicamento barato, bom atendimento, a qualidade nos produtos, você encontra na Farmácia Sanar, na Avenida Leandro de Almeida, pertinho da Rádio Sobral. No Show da Tarde, Aldo Souza, a companhia certa na sua tarde. Aroma e sabor, pega essa dica e dê um show na cozinha. No ar, Aroma e Sabor. Chegando por aqui nessa terça-feira com uma receita saborosíssima para você, macarrão cremoso. Você vai precisar de meio pacote de macarrão, duas calabresas picadas, uma cebola picada, um sachê de molho de tomate, uma caixa de creme de leite, 100 gramas de mussarela, alho, sal, páprica picante, pimenta do reino e chimichurri a gosto. Para preparar, você vai colocar o macarrão para ferver e quando tiver no ponto da sua preferência, você vai escorrer. Na panela, você vai dourar a cebola, o alho e vai fritar a calabresa. Aí acrescenta os temperos e coloca o molho de tomate. Deixa cozinhar por alguns minutos para apurar o molho. Depois, junte o macarrão e coloca o creme de leite. Mistura bem, finalize com a sua tira de queijo mussarela e aí deixa derreter e sirva. Bom apetite! Você ouviu Aroma e Sabor, a hora mais gostosa do dia. Agora, a dupla Grenal em destaque, com o comentário de João Batista Filho. Grande abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Eu começo falando sobre o Internacional, que joga neste domingo, 6 da tarde, em casa contra a equipe do Caxias. O empate 1-1 obviamente não foi o mais desejado. Mano Menezes admitiu que o Inter jogou mal no primeiro tempo, melhorou na segunda etapa e o empate foi justo. Mas agora a vitória em casa é necessária. Tanto é verdade que a diretoria abriu os portões do estádio Beira-Rio para quem é sócio. Se você é sócio do Inter, basta apenas fazer um check-in e não precisa pagar mais absolutamente nada, que estará no Beira-Rio no próximo domingo, 6 da tarde, para a decisão, para saber quem vai para a final contra Grêmio ou Ipiranga do outro lado. E esta é a situação do Inter, que tem algumas dúvidas sim no time titular, Por exemplo, René, será que tem condições? Ele saiu lesionado na última partida. Tem também o Tauelara, que Mano Menezes admitiu que oscilou para baixo nas últimas duas partidas e que acabou sentindo um pouquinho o peso. Johnny está na seleção americana, não pode jogar. Jogaria, assim, Baralhas, que é um cara um pouco mais experimentado. Tem também a situação do ataque. Afinal de contas, Pedro Henrique foi titular na última partida, mas não desempenhou tão bem assim. E aí, Wanderson pode aparecer no time titular do Internacional. Enfim, são dúvidas que a gente tem, que obviamente o Mano vai fazer questão de retardar o máximo possível, porque afinal de contas vale uma vaga para a final. O próprio Mano Menezes, na entrevista coletiva, disse: o Inter precisa, com seu grupo de jogadores, passar por esse tipo de partidas, por esse tipo de situação, jogar jogos decisivos. Afinal de contas, isso vai criando uma casca, uma experiência para esse grupo de jogadores que, bem ou mal, acaba de ser reformulado mais uma vez. Uma informação importante que diz respeito ao Inter, embora não seja daqui, é que Ener Valencia foi desconvocado para a seleção do Equador e não vai jogar nesta data FIFA. O motivo são dores no joelho direito do jogador, que tem uma pequena lesão. Mas a informação que recebemos é que na primeira semana de abril, no máximo na segunda, ele já estará ok, já estará novamente nos gramados. Então, o Ener Valencia está lesionado, a lesão é pequena, não preocupa, mas é sempre bom o Inter ir monitorando, porque afinal de contas já estamos perto de adentrar abril, e em junho, julho, ele estará em Porto Alegre para ser jogador colorado. Esta é a tendência, está tudo assinado, todo mundo já sabe, um pré-contrato, aquela coisa toda. No lado do Grêmio, o Tricolor tem muitos mais problemas da escalação para o jogo deste sábado, 4 da tarde, contra a equipe do Ipiranga aqui na Arena. O Grêmio não tem os dois jogadores convocados, Cristaldo e Carbacho, não tem Kahneman suspenso, não tem ou pode não ter PP, Cristaldo, o próprio Fábio, lateral direito, que saíram lesionados. São 6 ou 7 jogadores que estão aí sendo bastante dúvidas e outros já confirmados como desfalques certos do técnico Renato Portaluppi, que fará, por conta disso, treinamento com portões fechados. A gente não vai saber em nenhum momento qual vai ser o time gremista. Mais do que isso, o Grêmio promete que não vai divulgar nenhum boletim médico para a imprensa e principalmente o Ipiranga não saberem qual vai ser o time do Renato. A gente não tem noção, por exemplo, se a lesão do PP é grave ou se ela é uma situação apenas de um desconforto muscular. O Grêmio faz questão de jogar com isso porque, afinal de contas, é a arma que tem, a estratégia que tem para tentar se preservar ao máximo e não dar armas para o adversário. E é assim que o Grêmio se prepara para sábado aqui na Arena, a decisão contra a equipe do Ipiranga, que está bem treinado, já teve o presidente do Ipiranga indo para o Twitter, tirando onda, dizendo que R$200, que era o preço do ingresso mais barato lá no Colosso da Lagoa, foi barato pelo show que o Ipiranga deu. E é óbvio que até isso vai acabar sendo usado como repercussão no vestiário. Uma informação aqui também sobre fora dos gramados diz respeito a Tassiano. Isto porque nas últimas horas tem repercutido bastante a possibilidade do Bahia conseguir a contratação do jogador. Na verdade, o que o Grêmio está dizendo é que o Bahia de fato entrou em contato para tentar a contratação do Tassiano, mas a direção gremista não deve liberá-lo, é isso mesmo. Renato foi consultado e ele não quer a liberação do Tassiano, ele quer contar com esse jogador. Tassiano tem 27 anos e contrata até dezembro com o Grêmio. Ele estava muito bem na Turquia, onde mesmo que o time dele tenha caído, ele tinha propostas para permanecer lá e ganhar mais do que tinha de salário aqui. O Grêmio, então, aceitou uma renovação contratual com o Tassiano, mantendo o mesmo período de contrato, mas dando um valor a mais de salário para ele retornar. Isso no ano passado. E aí ele voltou. Agora é protagonista com o Renato, se não como titular, mas, por exemplo, sendo primeiro volante, segundo volante, meia pela direita e até lateral direito recentemente. Por isso, a informação que a direção está dando é: o Bahia tentou, mas Renato pediu para segurar e os dirigentes vão segurar Tassiano. Ao que tudo indica, o futebol é dinâmico, teria que vir uma proposta muito boa do Bahia, mas ao que tudo indica, ele vai permanecer. Estas as informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre, com João Batista Filho. Na sua tarde, Aldo Souza. Os destaques da dupla Grenal com João Batista Filho. A gente continua trazendo aqui destaques do futebol, mas agora o destaque triste do futebol, né? Morre segunda vítima de briga entre torcidas de Vasco e Flamengo. Éder Eliazer ficou 15 dias internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, após ter sido agredido no jogo entre Vasco e Flamengo. É, futebol já deixou de ser um esporte de todos, né? Futebol hoje é o esporte de alguns e não mais de todos. E infelizmente, hoje em dia, essas brigas aí acabou nessa confusão, tendo duas vítimas. A última sendo Éder Eliezer, que chegou a ficar 15 dias internado. Seleção brasileira quer definir até abril e mantém Carlos Ancelotti como prioridade. Brasil que tem data FIFA em amistosos e quer contar com Carlos Ancelotti no comando técnico. Para fechar de futebol, Sevilla demite Jorge Sampaoli. A equipe está apenas a 2 pontos acima da zona de rebaixamento do campeonato espanhol. Está livre no mercado o Sampaoli, que caiu aí do Sevilla da Espanha. 20 minutinhos para 5, abraço para a Lúcia do Pão, a Lúcia Latochins, que está na sintonia com a gente, um forte abraço. Zezé de Camargo e Luciano Pão de Mel. Você. Você está na sintonia certa. Sobral AM. Informação. Informação. Notícia. Música. Alegria. E esporte. Esta é a sua Rádio Sobral. 1140 kHz. 2000 watts de potência. Dibujá. Para toda a região carbonífera do estado. Rádio Sobral. Essa é boa de ouvir. Vinha comprar barato e economizar. No melhor supermercado, no melhor lugar. Dia a dia é assim. Tem mais variedade e qualidade, enfim. Aqui tem preço baixo, no melhor supermercado. No dia a dia tem pra você, o melhor pra oferecer. Sempre do seu lado, o melhor supermercado. Dia a dia, supermercado é o lugar. Vem economizar. Dia a dia, supermercado. Aqui você encontra diversidade de mercadorias e atendimento diferenciado. Telefone 3652-2456, na Avenida Piratini, 231, Centro de Butiá, Rio Grande do Sul. Dia a dia, supermercado, o preço justo da cidade. Óculos de grau e de sol, venha ver. Ótica Top tem tudo pra você, com qualidade, garantia e prazer em atender. Ótica Top, não tem comparação, cuidando bem da sua visão. Quer tecnologia e qualidade, venha ver. Só na Ótica Top tem tudo pra você. Ótica Top, especialista cuidando bem da sua visão. Confira também a nossa linda coleção de anéis para formatura e 15 anos. Alianças, relógios e semijoias. Seja diferente, seja top. Na Avenida Leandro de Almeida, no centro de Butiá. Telefone 985456269. Ótica Top. Coisa boa que é tomar um chimarrão com erva mate e chimango, a preferida do meu coração. Qualidade se comprova, não é luxo. Erva mate e chimango, uma grande paixão dos gaúchos. Erva mate e chimango, uma grande paixão dos gaúchos. Erva mate com selo de qualidade certificada Emater é chimango. Quer ficar conectado na programação da Rádio Sobral? Baixe nosso aplicativo, disponíveis no Google Play ou Play Store, compatíveis para Android e iOS. É o aplicativo da Rádio Sobral, a rádio da região carbonífera, na palma da sua mão. E atenção, é grátis! Notícias da cidade e região é no Grupo Sobral no Facebook. Compartilhe, curta, comente, Grupo Sobral no Facebook. A informação na palma da sua mão. No Show da Tarde, Aldo Souza, a companhia certa na sua tarde. Show da Tarde oferece o resumo das novelas. Ouça agora o que vai rolar na sua novela favorita. Resumo de novelas. Oiê, eu vou te contar agora o que rola no segundo capítulo de Amor Perfeito. Albuquerque declara que Leonel ainda está vivo e Gilda fica apreensiva. Todos desconfiam de Marie. Gaspar se desespera ao saber que Leonel descobriu seu romance com Gilda. Olímpia conta a Frei Severo a desconfiança sobre Marie. E por armação de Gilda, Marie recebe voz de prisão pelo assassinato de Leonel. Você ouviu Resumo de Novelas. AM 1140. A cidade inteira ligada na rádio que a gente quer bem. Rádio Sobral de Butiá. Liderança comprovada. A rádio que sempre está junto de você. AM 1140. 2 kW de potência. Detonando a concorrência. Detonando a concorrência. Ouça agora o que vai rolar na sua novela favorita. Resumo de novelas. Oiê, eu vou te contar agora o que rola hoje em Vai na Fé. Bruna tenta convencer Kate a deixar o apartamento de Theo. Louis consegue ficar sozinho com Sol. Uma forte chuva cai na cidade e Louis tenta convencer Sol a ficar na mansão. E as luzes da mansão se apagam e Sol e Louis se encaram. Você ouviu? Resumo de novelas. Rádio Sobral. Quem nunca acordou cedinho, tomou café, ligou seu radinho, ouviu sua canção preferida, lembrou do amor da sua vida. Quem nunca escutou seu rádio no carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado, torcendo pro seu time no estádio. É amigo locutor. Brasil é mais que um caso de amor. Rádio Sobral de Butiá. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não não muda por nada. Ouça agora o que vai rolar na sua novela favorita. Resumo de novelas. Vou te contar agora o que rola nessa terça-feira em Travessia. Kiara pede a Lídia que não conte a guerra sobre a tontura que sofreu. Estênio aconselha Olivia a se afastar de Moretti. Ari fica irritado com o depoimento de Brisa. Kiara sente uma nova tontura. E Dante avisa a Brisa que ela não é mãe de Tonho. Você ouviu? Resumo de novelas. Dez minutinhos para cinco, dez minutinhos para cinco. Abraços, Carlos Longaray, está na sintonia com a gente. Um forte abraço, participando no 11:40. Pediu aqui Júlio César, o Trono Branco. Vamos ouvir. Sim, uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Os céus e a terra se passaram e o mar já não existe. Vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Povos, tribos, línguas e nações, e a multidão suspensa no ar. Os céus e a terra se passaram, o mar deu seus mortos à terra e o ar. Bem mais acima um trono branco com milhares de anjos rodeados e um varão de branco num trono assentado. E o Espírito dizia: é o leão da tribo de Judá. Senhor, não lembras de mim, Ergandoubiandasnai. Vi todos os povos, tribos, línguas e nações perante aquele trono chegar. Reis, ministros, presidentes, poderosos, ricos, homens que fizeram a história da humanidade, ninguém podia escapar. Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, Valdez, que negou a existência de Deus em todas suas filosofias, tremia mais que o rei Belshazzar. Diziam: montes caiam sobre nós, porque não podemos suportar a glória daquele que está sentado lá. Senhor, não lembras de mim? Ergando viandas na raiva. Vi toda sorte de pecados e torpêndias perante aquele trono comparecer. Cães, feiticeiros, idólatras, sodomitas, feminados, assassinos, ninguém podia correr. E o grande livro da vida foi aberto, e quem não foi achado escrito no livro da vida, no lago de fogo eu vi lançar. E as almas que desciam ao inferno sobre o julgamento de Jeová. Vi quando o gigantesco anjo arrastou uma grande multidão até o trono, e a surpresa aconteceu. Eram crentes de vestes brancas, mas todas manchadas, que levantavam sua mão e afirmavam ser povo de Deus. Crentes preguiçosos, contendeiros, vangloristas, murmuradores, mal pagadores, uma infinidade, estava tudo lá. Cantores, pastores, bispos, reverendos, que arrastavam multidão, mas só diziam: só vou na sua igreja se tal fortuna me pagar. Um ano, mil anos, 50 mil anos, eu não sei quanto tempo o julgamento durou. Eu só sei que diante daquele trono ninguém saiu vencedor. E a igreja noiva do Cordeiro para a nova Jerusalém de Deus voou. E eu vi que num bradar de arcanjo, quando o grande livro da vida fechou, Senhor, em seu nome eu preguei, revelei, adivinhei, Senhor, em seu nome profetizei, preguei e estremeci templo, enriqueci, não lembras de mim? Ergando e andas na gachai, eu não os conheço. Você está na sintonia certa. Sobral AM. Informação. Informação. Notícia. Música. Alegria. E esporte. Esta é a sua Rádio Sobral. 1140 kHz. 2000 watts de potência. Digo já. Para toda a região carbonífera do estado. Rádio Sobral. Essa é boa de ouvir. Atenção, ouvintes da Rádio Sobral, Debuchá e região. Concertos de TV e micro-ondas é na Texon. A Texon está localizado na Avenida Honório Hermeto 807, na Rua do Hospital Debuchá. Ligue agora para o 3652-2129 ou mande um WhatsApp agora para o 99111-9498. Concertos de televisores de LED é na Texon. Concerto de micro-ondas é na Texon. A eletrônica Texon conserta também outros tipos de aparelhos. Confira. O nosso telefone é o 3652-2129. Ou salve nosso WhatsApp 99111-9498. 99119-9498 para ficar por dentro de nossas promoções. Curta nossa página também no Facebook, www.facebook.com/texombuchá, ou acesse o nosso site www.texombuchá.com e confira Eletrônica Texon. Atenção! Se você tem de 18 a 65 anos de idade, pesa mais de 50 quilos, não é usuário de droga injetável, não está acometido de doença infecto-contagiosa, seja um doador de sangue. Você estará ajudando a salvar vidas e prestando solidariedade à sua comunidade. Cadastre-se como doador na Secretaria Municipal de Saúde. Informações pelo telefone 998-1312-65. 998-1312-65. Coordenação Grupo Voluntário Doadores de Sangue de Butiá. Apoio Grupo de Comunicação Sobral. Quer ficar tranquilo com as contas em dia e realizar seus planos? Quer dinheiro agora? Quero, quero. Dinheiro na hora? Quero, quero. Quero até 18 vezes pra parcelar. Em até 70 dias começar a pagar. Quero, quero! Peça seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague no nosso site, na lojas Quero, Quero mais próxima ou até pelo Whats. Dinheiro na hora, é só nas lojas Quero, Quero. Um bom café não tem hora. Você encontra em Minas Leão um dos melhores cafés da região carbonífera. Na padaria Cafeteria Sabores da Tati. Na rua José Vichinski, no bairro São Miguel, em Minas Leão. Além de bolos e salgados. Padaria Cafeteria Sabores da Tati. Em Minas Leão, no bairro São Miguel. Não perca o endereço. Na rua José Vichinski. 44 anos sendo a mais ouvida. Rádio Sobral. A voz da região carbonífera. No Show da Tarde, Aldo Souza, a companhia certa na sua tarde. Top 3, os hits do dia. Você ouve agora aqui. Bombonzinho! Vem, vem! Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso. Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo. Na cama cê tem talento, cê manda do movimento. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos. Vamos lá! Ah, esse corpo morena aí, né?